posso crer que minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que minha vida um milagre vai acontecer. Oh, posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Eu posso ver sendo liberadas, oh, sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Oh, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória, eu creio. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, Deus de milagres. Oh, oh, Deus de milagres. Se você crê comigo nesse dia, Ele é Deus de milagres. Não há outro como Tu. Deus de milagres, poderoso, não há outro. Aquilo que parece estar morto, oh Deus, eu creio. Aquilo que parece não ter vida mais, não ter sopro, fôlego, eu digo, receba a vida. Oh, receba o milagre hoje. Receba a vida, oh, receba o milagre hoje. Como aquele homem que clamou e disse: Senhor, a minha filha está adoentada em casa, eu creio que se o Senhor puder ir até ela, ela pode ser curada. E quando Jesus ia a caminho da casa de Jairo, a palavra fala que pessoas chegaram e disseram: não incomode mais o mestre, ela está morta, não incomode mais o mestre, já era, acabou, não incomode mais o mestre, não incomode mais, acabou, já foi, e Jesus disse: apenas creia. Jesus disse: apenas creia. Jesus disse: apenas creia, apenas creia, apenas creia. Oh, se você crê, eu creio nesse dia, nós cremos sobre tudo. Oh, eu creio com você sobre tudo. Deus de milagres, Ele é Deus de milagres. Ele não muda, não, não, não, não, não. Oh, Ele é Deus de milagres. Oh, eu creio sobre tudo. Deus que levanta o abatido, Deus que nos levanta da morte, Deus que levanta você que tem sonhado, você que tem visto aquilo que foi perdido, você que tem tido pensamentos de que foi acabado, esgotado, destruído. Ele vem, Ele levanta nesse dia. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que levanta casamentos. Ele é Deus que levanta os filhos. Ele é Deus que levanta os sonhos. Deus de milagres, Deus de fé, Deus de vida, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Deus de vida, Ele é, Ele é, Ele é, Deus de milagres, creia, Ele é, Ele é, Deus que levanta, oh, meu milagre vai chegar. Diga isso comigo, diga. Eu vou crer, não vou duvidar. Oh, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Comigo, oh, eu creio sobre tudo, eu creio, eu confio sobre tudo, eu confio, creio sobre tudo, eu confio, eu creio. Nada é tão grande para ti, oh, oh, para ti, Deus de milagres, Deus de vida, nada é tão grande para ti, receba dele, creia nele, oh, nada é tão grande para ti, Jesus, Jesus, Jesus, oh, tua morte, tua cruz, diga comigo, vai. Teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Nós dizemos, diga, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Pela tua casa, tua família, diga mais uma vez, diga, diga, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu creio, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora, me dá vitória nessa hora. Enquanto eu te digo que Ele é Deus de milagres, Jesus fez questão de curar pessoas em um dia que para os judeus não era um dia de ser um dia de trabalho, um dia de cura. Jesus fez questão de operar milagres na vida de pessoas em um dia que não era permitido, para dizer para você e para mim que para Ele todos os dias, para Ele são dias permitidos de viver milagres. Talvez você pense hoje que hoje não pode ser seu dia. Talvez você pense hoje que Deus não está te ouvindo. Talvez você pense hoje que Deus não pode te responder. Talvez você pense hoje que você necessita de Deus querer te tocar. Você talvez diz: André, eu penso que Deus não quer me tocar nesse dia. Talvez você pense como muitos judeus pensavam, que aquele dia era o dia de sábado, um dia onde não, hoje não pode acontecer um milagre, hoje você não pode fazer o bem, hoje você não pode sequer se movimentar. Mas foi num dia como esse, um dia como esse, será que você pensa isso? Será que hoje pode ser um dia como esse? Um dia eu tenho muitos nãos, um dia onde eu tenho só negatividade, eu só tenho palavras contrárias. Estou aqui para te dizer: era um dia como esse, que ele foi para uma sinagoga. E ele entrou naquele lugar, e a palavra fala que Jesus entrou naquela sinagoga e tinha um homem com uma mão ressequida, um homem com uma mão fechada, com uma mão mirrada. E aquele homem escondia aquela mão. Talvez hoje você esconde a sua mão. Talvez hoje você esconde algo que você tem enfrentado. Talvez hoje você esconde uma situação que você vive. Mas Jesus diz: hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia de eu te tocar. Hoje é o dia de eu te abraçar. Hoje é o dia de eu te dizer que você pode viver milagres. Porque para Ele todo dia é dia de milagres. Nós estamos juntos aqui hoje para eu te dizer que todo dia para Ele é dia de milagres. Todo dia é dia de viver curas. Todo dia é dia de viver a restauração. Todo dia é dia. E nós dizemos: vem Jesus, vem agora. Do topo da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, no ventre da mãe agora, na pele, nos ossos. E eu libero essa palavra sobre a tua vida, que venha sobre você a cura do Espírito Santo, o milagre sobre os seus olhos. Você que precisa de cura na sua visão, você que precisa de cura nos seus rins, você que precisa de cura no seu pâncreas, você que precisa de cura no seu pulmão, você que precisa de cura agora, oh, em nome de Jesus, nos seus ouvidos, receba da cura, receba. Seja o câncer, paralisia, nós dizemos: eu creio nesse dia. E nós cantamos mais uma vez: Deus de milagres, Deus de milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Oh, o preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai, ele vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Nessa hora te dá vitória. Oh, nessa hora te dá vitória. Nessa hora, quando eu cantar mais uma vez, te dá vitória, me dá vitória nessa hora. Eu quero te encorajar. Assim, quando a gente vai dizendo: creia que a unção de Deus vem sobre a sua vida, topo da sua cabeça, a planta dos seus pés. Canta isso comigo, diga: eu creio que Ele me dá vitória nessa hora. Eu tomo posse daquilo que Jesus se tornou por mim. Ele se fez pecado no meu lugar, Ele se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu viva a justiça de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus. Diga isso comigo se você crê. Pela fé, diga isso comigo. Diga: me dá vitória. Diga comigo, vai. Nessa hora me dá vitória. Oh, nessa hora me dá vitória. Oh, nessa hora Ele te dá vitória. Nessa hora, diga mais, diga: me dá vitória. Nessa hora, oh, oh, eu creio, Deus de milagres, Deus de milagres. Deus de milagres.